A festa é sua! O Tom Mix é foda! Gerente do Chute da Sorte, o Enil Laje Augusto Correia, Itapixuba e toda a região, valeu! Baixinho pra mim. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Bruxo. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Tu vem, bebê? Eu vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro em minha cama. Também faz muito frio. Vem pro Parazinho! Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito. Bota a tua latinha lá em cima, eu quero ver. Bota a tua latinha lá em cima, eu quero ver. Amor à primeira vista. Que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Fala o meu maestro Davidson. Olha por ali o Pitbull, Marcos da Express Mix. E a Carla, a Giana, a Cássia. Tá todo mundo comigo, vem. Perdida. Eu vejo uma boca insensata. Aqui, bebê. Estou aqui e eu te peço por que der e vier. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Obrigado, Daniel, Vitor, Dudu. Só os solteiros aqui comigo. No quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer dos lábios. DJ Tom Mix vai tocar pra você. Um coração inocente, um coração que tanto te amou. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor. Meu coração foi tão forte assim. É o bruxo. E aí, baby, sou pra ti. E dessa vez, se querem saber, ver a o que sinto por ti. Como é que tá aí, garoto? Beleza, beleza, beleza, meu parceiro Tom Mix. Estamos por aqui já reservando aqui os detalhes para daqui a pouquinho a gente assumir juntinho com você. Hoje essa grande festa maravilhosa. Eu, meu parceiro DJ Hunter, DJ Elcio, também toda a galera. Grande abraço para todo mundo. Bora pra cima, Tom! Daqui a pouquinho eu tô aí contigo, meu irmão! Por que me curaste quando estava sofrendo? Perdido com o coração partido. Foi no lava-lava, isso como um sonho. Quero te pedir que... E toda a galera do Acará também! Estão por aqui comigo, valeu pelo carinho. Samuel Brito, o Cleitinho de Cachoeira. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, se tu teu carinho. Amo no lava na visão, amor sofrer. Ele chega com uma alta pressão. Marcante no peito aí, vai. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir. Joga a mão pra cima, todo mundo, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga. Joga todo mundo! Vai, Tom Mix! dormir, não. Vem comigo. Savito do Balão, homem das emoções, credo. E bicho na bora cavalo. Paulo Neto Neves também tá junto comigo. Vem, de ontem com a gente. Obrigado pela moral de todos vocês. Reconhecimento do Bruxo. Sejam bem-vindos. Tava dormindo, Robson. Vini Motopeças também, tudo aqui comigo. O Carlão da Fruta. Trazer um pacote aqui, mano. Vem correndo. E aí, Perdigão? Valnando. Fica agora o Derida. Ele é conhecido. Machada. E no Pará, vamos nessa Dinho que a galera quer dançar. Ele é que faz as paredes tremecer. Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver. O show direto da cabanagem, tu é doida. Dinho, Dinho, arrepiadinho. Dinho, Dinho. Segura teus meninos, Leandro. Dinho, Dinho, arrepiadinho. Dinho, Dinho, agita, vamos lá. Vagabundo de luxo aqui do meu ladinho. É o amor livre. Todo final de semana vou sair. Um abraço também, toda rapaziada que tá organizando dia 29 no bar do Clidinho, em Cachoeira, Parazinho e Branca de Neve. Essa eu vou, hein? O som do copinho não tem melhor, não tem igual. Dinho, Dinho, arrepiadinho. Mais uma vez, garçom, pacotes aqui do lado, mano. Chega junto! Arrepiadinho, Dinho, Dinho, hoje então vamos lá. Luxo das apresentações. Um DJ que cresceu e continua crescendo no gosto popular. Bora falar assim. E depois esquece. Tu não me merece. Te merece não? Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. William Cruz, João Cruz, família Cospa. E a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração, vai. Chega junto! E se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chama! Hoje prepara que hoje à noite eu vou pular, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Obrigado, meu patrão Ivan da Seringa. O Nai Cruz, sábado e domingo, estamos juntos. Galera do Seringal. Zé de Extravações, trabalho tudo. Cê tá achando que eu sou chique, mas chega agora e depois esquece. O nome merece. Vai dançando forrazinho na mãe, na mãe. Mas o jogo virou, revertendo a situação. Quem mandou escolher a faz o paredão. Serginho Cunhada, prepara-se, Devinho Motopeças, pois se prepara, e o Carlão da Fruta. À noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar. Bora, vai. Oi. Vou chamar a quarta vez, garçom. Cerveja aqui do meu lado esquerdo, galera. O Adailson do Curu Samba também tá aqui comigo. Cê vai beber, vai chorar. Em nome da SS Ranch, com a comida de vaquejada. Sérgio Gomes, alô, Salzinho. Vamos dançando forrazinho puxado assim. Levanta cedo, fala puta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto. Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou lá na vaquejada. Segunda-feira com certeza vou por cá. Bora, Gleison! Pessoal e uma galera animada que gosta de... Olha o Marcelo! Em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água, tá em brasa me esperar. Vem! Eu tô perdido na curva de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Se é minha sina, é a força da natureza. Tenha senha, a certeza, vou dar conta disso. Cê é pegada de mixe. Pedaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonito pedaço da vida de felicidade. E aí, meu DJ Handley, tu tá por onde? Vem, manda logo de beijo, enquanto te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. O Daniel da produção, papai do ano. Tô querendo te beijar de novo. Três vezes, hein? O teu beijo me... Tudo que a gente já fez. Playboy da Golada acordou agora, Playboy. Eu senti seu corpo. O homem da coxinha. Pode estar se vaqueiro, meu amigo Paulo. Estamos juntos misturados, irmão. Com Mix. Teu pedaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Tô querendo te amar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade com o meu top DJ Edielson do Araí. É só beber. Quase tudo certinho, oficializado. O contrato com o Parazinho. Amor e raiva andam lado a lado. Portar retratos e quadros, tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Todo mundo com a latinha pra cima. Põe a latinha pra cima aí. Tô sofrendo e ela não tá me atendendo. Hey. Oh baby, hey. Me atende. Yeah. Ai que vontade de tacar meu celular. Olha minha gente, o garçom faltou hoje, viu? Tá ressacado ainda. Oh baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. pacote de cerveja só no bar que o garçom ficou ressacado e não veio, tá bom? Sinal, deixe seu recado. É o que eu ia... Vem comigo! Bora nos vagabundos de luxo! É o VF apaixonado. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. E toda noite você some feito o sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. E tu fala assim: ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando? Sobrado em minha cama. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor. Equipe sócios Fabrício, o Erielton, o Italo Cássio, Alberto Fabrício do Pescado, lá de Nova Olinda. Não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo. Prepara dia 5, viu, Fabrício? Gostoso não tem. Ele não tem. Por isso toda noite você. Mostrando mais uma vez um show pra você. Moleque, se eu tivesse tocando, ia ganhar agora esse cachê desse garçom, viu? Isso é brama demais. Bora, mão que bela ao vivo! Segura! Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando tocou teus lábios, girou o mundo. Se parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Uma noite que... O empresário Ezequiel da Farinha. Você. Abraço pra você, tudo de bom, viu, Ezequiel? É desde ontem comigo. Você, só você. Segura! Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda Bela. Já faz muito tempo que eu... O Neto do Essencial, o Magazine. Vamos, Neto! O meu amigo Nilson Júnior, sua grande amor, seu grande... Sua grande paixão, sua primeira dama. Alô, Nilson! Sucesso do imperador. Ontem dois eventos, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Não consigo entender como te perdi. O Aldeci pro Monte já me deu e a Jéssica. Sou com outro pra fazer ciúmes por aí. O garçom faltou hoje. Meu vizinho me falou. E você como estar agora? Não tá bem, tudo bem, eu entendo. Alô, garçom, chega aqui do lado, papai, comigo. Só se tiver, se não tiver, só dá um ok daí, tá bom? Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer ciúme. Olha, até o Eldinho, o taxista, que é um pacote também. Agora, o Paulinho enfermeiro, ele é o Sussuelen. Eu vou vender Silas André e Isaac. Senhorzinho Comitiba, sem rumo. Pode fazer ciúme. Você acabou comigo. Brigou com seu marido, agora vem me ver. Carlão de Divino Motopeças, o Serginho do Depósito. Os caras estão com dinheiro, só tá faltando o pacote. Sejam bem-vindos. Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora. Vagabundo de luxo, tá aqui do lado aí. Agora, não vou dormir enquanto eu não dizer que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente. E dessa vez não vai ser diferente. Fala pra mim, bebê, vai. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era a nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Chega junto, Renan. Um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era a nossa hora. Minha menina, eu te peço, então saber se tu sabe dançar agora. Dizem que eu perdi seu amor, que não cuidei na medida certa. Isso te deixou tão inquieta que até o Samuel Brito e o Cleitinho da Cachoeira tá junto comigo. O homem está cheio do dinheiro aqui do lado. O que te dei não foi falsidade. Não faz isso ao me ver. Se esconder, fugir de mim. Olha o meu amigo Danilo, Adailson, Damico lá do Curuçambá. Tô aqui comigo desde ontem. Deixou tão inquieta. E quando a gente chega no interior é assim, ó. Pra todo mundo curtir, pra todo mundo dançar o bregaço. Chegou a sequência que eu gosto, hein. Batom gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Vitinho, ai que coisa, pescado de Itapixuna. Eu gostei daquele beijo cheio de desejo. Me senti tão envolvente no teu corpo quente. Garçom, a galera tá querendo um pacote de cerveja também aqui na frente. De fazer amor com... Chega junto! Foi muito bacana. Valdênis e o Nandinho deitar, tá junto com a gente no Nato. Agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor. Esse aqui é o da Farinha, o meu patrão tá comigo. Mas é legal demais fazer amor. Ramon dos Vagabundos. Mas é legal de nós. Dando sal. Amor contigo. O Adinho taxista tá junto comigo também. Obrigado, Adinho. Batom gosto de fruta que deixaste na minha... Obrigado, meu parceiro Maurício Promoter. Pessoas maravilhosas que sempre tratam a gente super bem com o Doutor Mix e toda a equipe tá aqui no Araí. Obrigado, Carretel. Obrigado, Luan. Tão envolvente. Passa na assessoria. No teu corpo quente. Aquele e o nosso técnico de áudio, Miguel, já tá daquele jeito, hein? O homem que deixa o som afinado, Tumix! Equipe sócios do Araí, Fabrício, Cássio, Alberto e o Ítalo! Meu amor, não me deixe, por favor, de viver o nosso sonho. Um pacote também pro Vitinho Pescado aqui do meu lado esquerdo. Sei que você... Chega junto! Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor, de viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me iludir. Um pacote pra galera de... Mas tanto... Michuna aqui na frente. Só machucou e congelou. Chega junto! Mas peço teu perdão se você não sei viver. Se teu corpo quente pra me aquecer. Eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer. Lembra dos momentos de felicidade, quando nosso amor incendiava a cidade. Sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Toda a galera da Serrinha, o lá de Açaí deu até o meio por aqui comigo. Valeu pelo carinho. Detonando só as melhores. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Te magoou? Me magoou. Meu coração você quebrou. E me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. E aí, Perdigão, bora amanhecer de novo, Perdigão! Vamos virar a situação entre você e eu. Meu parceiro Gabriel Silva também tá de fronteira. Obrigado pela moral de todo mundo. A volta que é bacana. Porque de repente você me disse um adeus. Um pacote pra galera de Itapixuna aqui na frente. Só, agora sim. Não sei porquê. Me magoou, meu coração você quebrou. Dos fogos de Garapé Mirim. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Obrigado, Emily, também lá de Belém, tá aqui comigo. Rapidinho e não é da conta de ninguém. Garçom, traz mais um copo e é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja, eu vou beber. Luiz Mototáxi de Bragança tá aqui comigo. Me deixe no chão. Vem, vem. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, e eu quero jogar nessa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira. Um pacote pra Beth. Garçom, mais vai pedir. Cerveja, e eu quero. O DJ diferencial em tocar nitidamente. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Esse é o bruxo. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Quem? Garçom, traz mais um copo e é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja, eu vou beber. Te liga, Marcelinho. Se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Tom Mix, mostrando mais uma vez um show pra você. Bora, Tom Mix! Messias, o homem das emoções. Joga a mão pra cima, todo mundo dá-lhe salve comigo! Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Vai DJ! Vai DJ! Vai DJ! Detona na moral! Vai DJ! Vai fogo! Então fogo no parque, então fogo no parque, então. Tá pegando fogo de novo! O bagulho tá fluindo com batidão diferente. O bagulho tá fluindo. Olha o Sansão do Palazinho! Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Tu vai o quê? Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, já. E aí, Carlão, e a galera de Itapixuna? Todo mundo que tá liberado agora. Lá vai, toma! Aí, DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho. Vem, Tom Mix. De amor, fala, fala de amor pra mim, vai. Se você não me quer, é bem melhor falar. O Denilson da Vila da Penha também tá junto comigo. Só usou e jogou fora os meus sentimentos. Samuel Brito e o Cleitinho, lá de Cachoeira. E a verdade dói, mas tenho que entender. Todo o tempo que passamos foi perda de tempo. Errar uma vez. Aqui, Tom Mix. Duvidas não sobrepõe a paixão. Tá um pouco tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar. Tá um pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Vem comigo, bebê, vem. Você me chama, tô pronto. Vem que o bagulho tá doido, vem.